volta da cabanagem. Foi uma grande revolta popular ocorrida na Amazônia. E dela participaram pessoas vindas das camadas mais pobres da sociedade. Tratavam-se dos cabanos, uma extensa multidão de pessoas humildes, constituídas de negros, índios e mestiços, que moravam em cabanas e eram violentamente exploradas pelas autoridades do governo. Quando todos viviam ali, num estado de absoluta miséria, a cabanagem era, portanto, uma tentativa para modificar aquela situação de injustiça. Cabanos lutaram por melhoria de vida, política, social e econômica. Em janeiro de 1835, a tropa da cabanagem invadiu a capital da província de Belém e executou o presidente local,